Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, não me venha com essa de anticristo. Aqui é o JP, gravando direto do Hawk's Nest. Aí é o Hawk's Nest? Hawks. Os nazistas tinham Eagles Nest. Eagles Nest, exato. A casa que eu mudei aqui em Orlando era no condomínio Hawk's Nest. Olha, sério, que bonito. Ô, se derem mole, ainda penso pra mudar um dia pra Urubus Nest. Aqui é o Tucano e não é Hitler, é Hitler. Hã? Ah... O nome certo da família dele é Hitler. Foi um escrivão que escreveu errado. Eu tinha visto o nome do pai dele como a Hitler com T mesmo. O pai dele que teve o erro na grafia. Ah, saquei. O pai é o primeiro Hitler. Isso. Bom, aqui quem fala é Bull Hand. E agora nós vamos pro começo da guerra. Que é dado expor e eu prefiro o jeito austríaco de se despedir. Essa foi boa. Essa foi boa. Aqui é o Azaghal. Eu esperava usar alguma piadinha dos outros como escada, mas não deu. Muito bem, nerds. Estamos aqui para fazer mais um Nerdcast histórico. Dessa vez nós vamos falar sobre a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista, cara. O que que aconteceu na Alemanha? O que que mudou a história do mundo? Mais um evento importantíssimo na história do século XX. Quem era esse cara? E por que que ele subiu ao poder? Qual é o perigo da gente deixar caras parecidos com esse cara subirem ao poder, cara? Vamos falar sobre essa história depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails da Canelada do Nerdcast. Vamos. Notou que essa foi mais demorada, né? Porque normalmente é. Muito bem, Azaghal. Vamos começar fazendo o Nerdcast. Tá ótimo. Lembrando, Azaghal, que na Nerd Store você pode comprar sua camisa Don't Panic preta. Isso, dessa vez com bastante antecedência. Exato, que é novidade. É exatamente dia 25 de maio. Está longe ainda, mas você já pode garantir a sua. Exato, não precisa ser aquela correria, né? Exatamente. Assim como reposição da Back to the Future, que foi o maior sucesso. E é só um motoqueiro, porra! Certo, está tudo na Nestor. Protocolo Blue Hand você também pode levar. Ainda com frete grátis embutido. Exato. Exatamente. Vai lá em nestor.com.br e faça suas compras, Nets. E a Azaghal está chegando. Está chegando semana que vem o especial Nerdcast número 300, rapaz. É, quem diria. Olha só. Quem diria que iríamos tão longe. 300 Nerdcasts, cara, né? Puta, é muita coisa, cara. É muito Nerdcast de Deus. É muita noite mal dormida. Na verdade, são mais de 300, né? Mas é, porque bem. Tem o A e o B, se você contar. É, mas, né? O número 300, certo? A marca histórica que não significa nada. Exatamente. São 300 programas. Exatamente. E a gente, como sempre faz, vai ter um apanhado, um pupurri dos melhores momentos dos últimos 50 episódios. Isso. A gente até queria fazer alguma coisa diferente. A gente até pensou em fazer alguma coisa diferente com antecedência, mas a gente deixou passar e agora tá em cima da hora pra fazer qualquer coisa. Mas vai ser mais um ótimo programa pra relembrar os melhores momentos. É legal, né? Porque você às vezes já esqueceu daquela piada que rolou um ano atrás é, e tal. Sim, é. Todo mundo faz isso pra dar aquela enchida de linguiça. Não, é legal. Todas as sitcoms fazem seus especiais com os melhores momentos. É gostoso relembrar. Eu adoro relembrar. Gostoso. Então, se você quiser colaborar com o Nerdcast 300, facilitando nossa vida e apontando os melhores momentos do programa 251 até o 299, uh-huh, que é o de hoje, você entre lá no nerdtrack.com.br. Exatamente, NerdTrack é o site onde guardam-se todas as informações, todos os melhores momentos. Você pode escrever a sua frase, dizer o minuto, aliás, é importante você dizer o minuto que ela foi dita. E você também pode votar, se já tá lá, você vota, dá um joinha nela, porque a gente sabe que as que tem mais joinhas é que mais pessoas gostaram, certo? Era pro NerdTrack estar dentro do Sky Nerd, dentro do Jovem Nerd, sim, mas nem tudo sai como a gente quer, né? Ele vai estar. Então quem sabe no Nerdcast 400? 350. 350 vai. Então, é, enquanto ele não tá, ele tá lá no network.com.br. Vai lá, adiciona suas passagens preferidas dos últimos 50 Nerdcasts. E todo Nerdcast especial a gente faz também depoimentos das pessoas, certo? A gente sempre tenta fazer uma graça, né? É, já teve os depoimentos dos Nerdcasters, já teve depoimentos de dubladores, de pessoas malucas. Esse foi maneiro. Mas é, a gente achou que era uma boa ideia ter o depoimento de vocês. Olha aí, afinal, né? Quem é a força motriz de tudo isso? São vocês. Então... Na verdade, somos nós. Olha só, mas tipo assim, eles são combustível. Exato. Mas a máquina é aqui. Tá bom. Então, você que tem alguma história fodástica ligada ao Nerdcast, sei lá, Nerdcast mudou sua vida, você conheceu tua namorada através do Nerdcast, casou, ou qualquer coisa assim que tenha a ver com o Nerdcast, faz um depoimento, grava a sua voz com boa qualidade, por favor. No máximo... Teve aquele cara que contou o bombeiro, lembra? É, tá com a história. Uma história bombeiro, interessante, ótimo. Tal. Grava seu depoimento em no máximo 30 segundos. Mas assim, não inventa. É, não inventa. Porque fica ridículo. É, a gente vai sacar que você tá fazendo papel de ridículo. For real, for real. E seja sucinto, 30 segundinhos, porque não dá pra fazer coisas enormes, porque né, vai ter vários depoimentos. Mande para nerdcast@jovemnerd.com.br, anexado, 30 segundinhos, seja sucinto, boa qualidade, legal. Conte mais. Importante, legal. Você tem que botar no subject, depoimento de voz, isso. Nerdcast 300. Isso. E aí você tem que fazer assim, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, e Nerdcast mudou minha vida, porque papapá. Isso. Sacou? É simples. É rápido e rasteiro. Eu gosto do Nerdcast por causa disso. Tarará. Isso, exatamente. Exato. É? Certo? Foi. Vai. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, você pode pular para... 17 minutos e 57 segundos. Muito bem, Azaghal. Último Nerdcast de ficção científica, gênese da ficção científica. Muitos e-mails. Lev Roboto separou aqui 14 nerds que se arrependeram de terem assistido cenas de centopeia humana. Nego, eu não acredito, né, cara? Até, achei até que foi pouca, né? Porque talvez só 14 tenham tido coragem pra assistir, né, cara? A gente falou pra não assistir, né? Então eles desobedeceram e se arrependeram. Ou então muita gente assistiu, não se arrependeu e que merda. Porra, se muita gente assistiu e gostou, vocês são nojentos. O que mais? Temos obras esquecidas de ficção científica, de acordo com os fãs. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, muito famoso. E a revista Heavy Metal. É ficção científica porn. Porn, né? Exatamente. Mas todos muito bons. Então tem links aí se você quiser comprar os livros. Ainda tem mais livros sugeridos. Uh-huh. O Golem, o que você deveria saber sobre a ciência, de Harry Collins e Trevor Pinch. Certo. Trilogia Padrões de Contato, de Jorge Luis Calife. Por que Jorge? Porque normalmente é algum hispânico que escreve esses livros sobre contato. Você não pode ser brasileiro, Jorge? Eu chuto em espanhol. Jorge. Tá bom. E Cultivados, de Rodrigo Batista. Aqui, ó, peraí. Literatura Nacional, Jorge Luiz Calipe, seu maluco. Mas às vezes ele pode gostar de ser chamado de Jorge. Jogos de ficção científica sugeridos, franquia Mass Effect, olha aí, muito bom. Está chegando aí o terceiro. E The Dig, nossa, como eu amava The Dig. Grande Adventure Point and Click da LucasArts. Cara, puta, me amarrei muito nesse jogo. Ele era pra ser um Amazing Stories, você sabia, Azaghal? Não era, sei pra nem ser que é Amazing Stories. Não lembra aquele Amazing Stories, aqueles episódios do Spielberg que era meio que um Twilight Zone moderninho? Não. Não leu do Amazing Stories? Não. Caraca, aquele que o cara... Tinha um episódio que o cara desenhava a roda do B-17 porque ele ia morrer, que ele tava preso na barriga do B-17 e não descia o trem de pouso. Não. Várias histórias fantásticas. Puta que pariu, onde é que você teve? The Zig era muito bom, era pra ser um episódio do Amazing Stories, ia ser muito caro. Idealização do Spielberg, e aí transformaram num jogo da LucasArts que, porra, marcou época. Vídeos, a paródia da centopeia humana no South Park. Ah, isso foi feito pra South Park. Claro. Mandaram também a versão pornô de A Centopeia Humana. Em vez de Human Centipede, é Human Sexipede. Você já imagina o que que é, né? Deve ser bem melhor. E mandaram também um vídeo das camisetas da Nerd Store aparecendo em um vídeo do Ministério Público de Goiás. Olha aí, que beleza. Excelente, galera. Fora isso, várias artes dos fãs. Um infográfico do Dirizível por Wesley Horizonte. Dirizível. Ficou excelente. It's Alive or Not, por Alex Campos. Azaghal Caesar, por Felipe Cardoso. Esse ficou irado. Azaghal Caesar. Nerdcast 300, por Bernardo Fontaniello. Wallpaper do Jovem Nerd, por Atila Santos. Azatnik e Nerd Sonic, por Renato Guimarães. Nerd Pride, por Zenon Filho. A ideia foi excelente. Nerd Pride de Pride de luta. Uhum. Blue Hand vs Alien, por Café Catura. Ó, oh, mandou bem. Muito bom, ficou animal, cara. Animal. Blue Hand, por Naue Magalhães. E Nerdcast mais MRG, o encontro, por Renan Roque, que já tinha feito um nosso voando de Kombi e tal. Muito bom. Ficou animal a continuação. Ele é muito bom. Primeiro e-mail, Henrique Caldeira, 19 anos, estudante de História. Faltou falar de Micrômegas, de 1752, um conto de Voltaire, sim, aquele cabeludo do iluminismo, que relata a viagem de Micrômegas, um alienígena gigante e um companheiro de outra galáxia que busca um conhecimento, E.T. Bilu style, pelos outros mundos até chegar na Terra, onde conversam com uma baleia. What? Ou pelo menos tentam. E depois com um grupo de filósofos. É um conto bem curtinho, extremamente divertido e fácil de encontrar na internet. Obrigatório. Tem um link que o Slave Roboto botou aqui. Caraca, impressionante, cara. Caraca, Star Trek, hein? Tudo, cara. Tudo. Mochileiro, das galáxias, tudo aí, cara. Muito bom. Arthur Malaspina, 26 anos, professor de língua portuguesa, Jundiaí. Aí, São Paulo. Olha aí. Imagino que muitos nerds já devem ter escrito para falar dessa canelada em específico. O Slave Roboto disse que sim, foram 4. Em A Volta ao Mundo em 80 Dias, os personagens não utilizam um balão em nenhum momento para fazer a viagem. Eu tô uma canelada legítima. Eles usam de tudo. Barcos, trens, cavalos e mais um monte de outras coisas, mas nenhum balão é citado na história. Por que que eu botei balão na cabeça? Não sei por que que eu botei balão na cabeça. Imagino que a confusão, que não é exclusividade do Jovem Nerd, já que meio que entrou no inconsciente popular... Uhum. Venha do filme de 1956. Que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme e que tem o famoso balão. Aparece até no pôster. É isso, olha o pôster, na hora. É essa imagem que tá na minha cabeça, o cara no balão. Around the World in 80 Days. Ah, esse é o filme do Cantinflas, muito bom. Do Cantinflas, exatamente, o famosaço. Nada é mais ordinário que o bigode do Cantinflas, né, cara? É isso, é daí que vem o balão, rapaz. O que imagino que tenha acontecido é que o diretor tenha usado partes do livro 5 Semanas em um Balão, que também é de Júlio Verne. Uhum. De qualquer forma, parece que o imaginário do filme se sobrepôs ao do livro. Isso acontece sempre, né? Uhum, claro. Ele disse neste caso, mas não, né, cara? Em quase todos os casos. Já que todas as adaptações posteriores do livro também trazem o tal balão. Excelente. Esse é um e-mail excelente. Corrigiu uma canelada, botou uma informação nova, né? E ainda não teve erro de português. Exatamente, o que é ótimo. Leonardo de Lima, sem idade, Rio de Janeiro, RJ. Vim para trazer algumas curiosidades e caneladas. 1. A ficção científica não começou com a utopia. Eu não disse que começou com a utopia, mas falei que, né, tinha vários livros e a utopia foi um que eu citei. Luciano Samosata, ou Samotrácia, foi um escritor sírio nascido em 125 d.C., que em sua, abre aspas, uma história verdadeira, fecha aspas, já descreve uma viagem à Lua e a civilizações extraterrestres, sem esquecer de Ludovico Ariosto, poeta renascentista, em seu Orlando Furioso, também menciona uma viagem à Lua. Mas que eu me lembro, a primeira obra totalmente focada no sci-fi foi Sonho, do astrônomo Johannes Kepler. Olha só, temos muitas obras aí, realmente... Realmente whatever. Mas olha só, essas viagens à Lua anteriores, elas provavelmente foram muito fantásticas, né? Existia também um livro que o cara viajava à Lua com um pássaro segurando uma estrutura que carregava o cara. Então a coisa era muito ainda fantástica, pouca ciência, mas vale. Sobre a narração de Guerra dos Mundos, ela é um mito. A narração realmente existiu, mas a repercussão não foi o milésimo do que as pessoas pensam. Orson repetiu diversas vezes que se tratava de uma dramatização e a suposta histeria popular foi inventada por jornais sensacionalistas. Aqui um link sobre isso. Puta, mas o cara não teve que pedir desculpa no Congresso? Cara, eu lembro disso também. Talvez não tenha sido aquela merda toda, mas foi uma merda suficiente. É suficiente. Sobre centopeia humana... O diretor realmente consultou um médico, que ele assegurou que tudo era possível. E tem um link sobre essa merda, se você quiser perseguir esse assunto horroroso. O que mais? Os robôs não foram criados pela peça Rossum's Universal Robots. Apenas o termo. O conceito de robô vem desde a Grécia Antiga, como o pássaro mecânico de Arquitas de Tarento, ao projeto de Leonardo da Vinci, os autômatos e o El Arredrecista de Torres e Quevedo. Olha, muito bom, muitas informações. Para terminar, deixo aqui um mapa da ficção científica através dos anos feito por Ward Shelley. Tem um link aí para você ver e saber mais sobre ficção científica. Excelente. Caraca. Muito bom, muito bom. Franco Deon, 21 anos, designer, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O nome do desenho que o Azaghal comentou no Nerdcast 298 era o Laboratório Submarino 2020. Sabia, você falou que não era. C-Lab 2020, no original em inglês. Em inglês, em português era só Laboratório Submarino. Que foi um desenho animado do estúdio Hanna-Barbera, exibido em 72. Eu não lembrava que era aquele mesmo C-Lab. Então, mas é porque aquele que você tava lembrando lá de Guilherme Briggs e tal, era que era zoação. É, mas eu não sabia que era o mesmo. Do C-Lab. E aí é que ele continua dizendo: o Laboratório Submarino é uma base submarina internacional de pesquisa suboceânica. Nele viviam 250 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e seus massacotes. A série tinha uma temática ecológica que tentava passar uma mensagem de preservação e preocupação com os oceanos. Certo. Algo inovador para a época. Os personagens principais da saga eram Dr. Paul Williams, Captain Mike Murphy e os oceanautas Ed, Gale e Hal, fora os garotos Bobby e Sally. Tá ótimo. Aí ele fala, complementa aqui, dizendo que foi feito mesmo uma arriação com este desenho como a comédia mais adulta, C-Lab 2021. Isso. Que no Brasil teve a direção de dublagem do nosso querido Guilherme Briggs, no Adult Swim. Muito melhor. Muito melhor do que o vídeo. É porque eu vi um vídeo, é muito torto, cara. Era, o ritmo desses desenhos era completamente maluco, cara. É, totalmente nonsense. Caraca, é muito louco. Vale a pena até ver. Tem um helicóptero, cai uma sonda espacial, sei lá. Eles botam o helicóptero numa perspectiva impossível, cara. É muito louco, cara. Tem links aí, tem links. Ângelo Moreira, 22 anos, músico e editor de VT São Luís Maranhão. E ele botou o código protocolo Blue Hand dele. Excelente. Aqui, excelente. É cifra Blue Hand. No Nerdcast 298 foi comentado sobre a pequena travessura conhecida como Guerra dos Mundos, mundialmente famosa. Mas poucos sabem que o Brasil também foi invadido por radialistas igualmente travessos. No ano de 1971, em comemoração ao aniversário da rádio Whatever FM, alguns funcionários inspirados na Guerra dos Mundos resolveram adaptar a piada para o público de São Luís. Em consequência, a rádio foi fechada pelo exército e os funcionários foram presos, cara. Caralho. Recentemente, as gravações foram resgatadas e divulgadas. Olha aí, tem links para o YouTube pra vocês verem essa maluquice. Tá que pariu. Excelente, cara. Até hoje, cara. Funciona, cara, essa merda. Queria complementar a minha introdução dizendo que não tem essa de anticristo, justamente pra gente entender que eu já vi muita gente falando, né? O Hitler é um grande vilão da história, de fato, cara monstruoso, mas já vi muita gente associando ele ao anticristo, a pacto com o diabo, sabe? Não abriu um buraco na terra e veio Hitler e seus generais. Não, esse tipo de pensamento é mega perigoso, porque diminui o cara, parece que ele fez isso porque... As vozes falaram. Exato, exatamente. Porque tava dando alguma profecia ou qualquer coisa assim. Não foram as vozes e existem várias pessoas como ele também. Não é o único. Exato. É, exatamente. E existiam pessoas antes dele. O Hitler é um produto do local onde ele nasceu e de todo o pensamento que existia na época. E ele só chegou ao poder e ao estrago, à cagada que ele fez na história, porque ele teve apoio do povo. O cara foi o cara mais popular da época na Alemanha e ele não veio do inferno, nem com pacto do diabo nenhum. Ele falou o que as pessoas queriam ouvir e as pessoas deram poder a ele. Curioso até porque, em certo momento, tentaram convencer ele até o contrário, que ele era uma espécie de messias, né? Uma galera que era mais mística e tudo mais, aquele Eckhart, não sei mais quem, tentou convencer ele por esse lado, que ele, na verdade, era um messias do povo germânico. É, não entenda errado que... existiam pessoas contra a política dele, existiam jornais que publicavam artigos repetidamente alertando o povo sobre o perigo, e esses caras todos sumiram quando o Hitler chegou no poder, claro. Existia gente contra e a favor, só que o pessoal que concordava ou condescendia era muito maior do que quem era contra, porque senão o cara não tinha chegado no poder, é simples, cara. Se ele fosse um maluco sozinho, ele era só um maluco sozinho. Maluco sozinho. E Partei ist Hitler! Antes de tudo, antes de guerra, antes de mais nada, Adolf Hitler era um cara que queria estudar artes. Inclusive cresceu, foi pra Viena para estudar artes. Ele não conseguiu entrar na academia de artes. Tentou frustrado. Ele foi rejeitado duas vezes. Falaram que ele deveria fazer arquitetura ou qualquer coisa assim, que ele não tinha jeito pra pintura. Ele não conseguiu entrar pra arquitetura também. E por conta disso falam que ele era um péssimo pintor, o que não é exatamente uma verdade. Eu já vi os quadros dele, não posso dizer que são maravilhosos, não, são normais, mas... Não, ele não era... Péssimo também, escurambação, o cara não era tão ruim assim, não. Não, tanto que ele viveu um tempão em Viena, ganhando bem até, mais do que se ele tivesse um trabalho fixo, pintando quadro. Mas também quando ele subiu ao poder, né, cara, pintou e bordou, né? Que pariu. Não, mas ô Tucano, depois que a mãe dele morreu, que a mãe mandava grana pra ele, ele ficou fudido, ficou na merda. Morou na rua, morou em abrigo. Em albergue, né, de mendigo. É, exato. Porque ele e o pai não se davam. Não, mas nessa época o pai tinha morrido já. Tinha morrido já. Mas é verdade, ele brigava com o pai porque o pai não queria que ele fosse artista, ele queria ser artista. Mas depois que ele viveu aí junto com os mendigos, roubava a manta da galera, botava fogo na lixeira. Dormia na praça do telefônico. Isso aí. Ele começou a fazer reprodução de cartões postais e vendia esses quadros por um preço, assim, razoável, e ele ganhou uma grana durante algum tempo. Será que o Hitler foi como foi porque era rejeitado pelo pai? Hoje em dia, se fosse um filme de hoje em dia, sim, porque todo vilão tem que ter uma justificativa pra ser vilão, não, né? Não, mas o fato é que, olha, o Hitler, ele foi um cara frustrado em diversos pontos da vida. Primeiro, ele apanhava do pai com essa merda e tal, não sei o quê. Depois, ele... Mas peraí, assim, é também válido lembrar que todo mundo apanhava do pai, eu sei. Não tô justificando que ele apanhava o pai e virou Hitler, sabe? Mas peraí, ele ficou assim como? De bigodinho e destruindo quase uma nação inteira? A infância dele, os professores, os amigos, todo mundo era antissemita, era todo mundo maluco, cara. Exato, isso que eu queria falar. Quando ele foi rejeitado, bom, lembrando, foi rejeitado várias vezes, a frustração dele, o cara morando na rua, em Viena tinha uma comunidade judaica muito grande, e o cara ouvia discurso antissemita na rua, entendeu? E ele, que era um cara, era um austríaco, era do povo, né, germânico, né? É. Ele ouvia essa história de, olha só, esses judeus que são estrangeiros, vieram pra cá, são banqueiros, são franceses, estão por cima da carne seca, e a gente que é daqui, o povo, eu tô fudido, eu tô sem o tempo comer, entendeu? É. Então, ele ouvia isso, esse tipo de coisa. É importante colocar aí que o antissemitismo era muito comum nessa época, na Europa inteira. Então, assim, não era só na Alemanha, nem só na Áustria. Sim. Essa galera que depois falou, mas Inglaterra, França, todo mundo, cara. É Holanda. Depois que acabou a guerra, todo mundo, não. Ok, o judeu. Mas na época, geral, era antissemita, cara. Claro que isso, assim, isso não torna o cara bonzinho e, coitado. Mas é importante mostrar isso pra dizer que... Porque parece que é cômodo pros alemães falarem, olha, esse foi o grande vilão e os generais dele e a gente, na verdade, não sabia de nada e foi enganado. É. E não é assim, né, cara? Só uma coisa também. Você falou assim, fica fácil pro alemão, lembrando que as pessoas que tomaram parte da Segunda Guerra Mundial, 90% estão mortas. Essa galera, os alemães hoje, não tem nada a ver com o Holocausto, nenhuma. Sim, sim. Apesar de que o nego gosta de passar uma culpa histórica, a maior parte das pessoas que estão vivas hoje não viveu essa época, então eu não tenho verdadeiramente culpa nenhuma, eles não estavam nem aí. Você não acredita então em culpa genética, cara? Nem um pouco. Genética. Tem um filme que mostra muito bem como funciona essa parte de o meio, né, influenciar a pessoa e tal, que é aquele American History X, né, outra história americana. Sim. Que mostra que o cara virou um maluco skinhead neonazista e tal, justamente por conta das crenças do pai, né? Que tinha esse mesmo discurso. Porra, agora tem programa de cotas, botaram um cara despreparado como bombeiro, como é que eu vou saber que esse cara é melhor do que outro, ele tinha, só porque ele tinha uma vaga especial pra ele? É o mesmo discurso da galera de, esses judeus estão por cima da carne seca e eu que sou daqui tô passando fome, né? Esse discurso nessa época era muito comum em vários estados da Europa, mais pro oeste, então, principalmente no oeste, porque os russos fizeram várias vezes um programa de extermínio de judeus que chamava de pogrom. Pogrom. E cada vez que os russos faziam um programa de extermínio desse, os judeus conseguiam fugir pra Alemanha, pros países mais próximos. E os alemães viam mais judeus chegando. Veja que estamos falando de russos, né? Essa ideia nada a ver com a Alemanha. Pra quem vê, já leu a Era de Apocalipse... A gente só leu a batalha. O X-Men na Era de Apocalipse tem os pogroms de mutantes, que eram os prelados lá, os robôs do Apocalipse, exterminando geral. Sim. E era isso que os russos faziam com os judeus. Com robôs? E novamente... robôs gigantes. E novamente, de forma curiosa, os nazistas mais tarde vinham se referir aos bolcheviques como, na verdade, uma instituição de judeu, né? Eles volta e meia associavam os bolcheviques aos judeus. O Jovem Nerd falou sobre os porquês de odiar. Porque eles estão por cima da carne seca, que eles são banqueiros e tal, não sei o quê. Nessa época tinha um outro agravante. Não era só isso. Era uma população muito católica na Áustria e no sul da Alemanha, que eram o berço do antissemitismo na Alemanha, né? É, exato. Uma galera muito católica que tinha esse sentimento. Católica não, é meio católico e protestante, né? Porque não, então, mas na Áustria e sul da Alemanha... Aquela região justamente de Munique, lá onde o Hitler ficava, né, então, cara? Então, se você for voltando na história, você vai ver que, assim, basicamente, o mundo era dividido entre judeus e antissemitas. Que até Martinho Lutero, que é uma grande figura histórica, ele era um puta antissemita, cara. O Hitler gostava especialmente de um compositor, que era o Richard Wagner. Sim, outro antissemita. Extremamente antissemita, era do século XIX, né? Socialmente, o que potencializa isso, né, é aquela coisa. Como é que você acaba com preconceito? É você conhecendo a pessoa. Nesse filme mesmo que o Azaghal falou, o cara acabou com preconceito porque ele teve que conviver com o negro na prisão. Você lembra disso? E ele viu, então o negro não é tão diferente, não somos tão diferentes. E o negro salvou a vida dele, inclusive. Salvou. E os judeus sempre foram, né, um grupo muito fechado, né? Então, o que tornava esse reconhecimento dentro da sociedade ainda mais difícil, porque os caras não se abriam. Então, eles não tinham como interagir muito com os outros grupos sociais. Então, potencializava esse sentimento também. É importante dizer que os judeus, eles, historicamente, eram excluídos. Por isso, eles se fecharam. É normal acontecer isso com grupos que são excluídos. E quando você tem uma sociedade fechada, quando você tem um grupo fechado que fracassa, whatever, o grupo fechado fracassou. Agora, se você tem um grupo fechado que é bem sucedido, as pessoas estão de fora e falam: ô, que é isso? Que porra é essa, né? E assim nasce o preconceito. Estourou a Primeira Guerra Mundial, 1914. Não estourou, né? Ela veio e só não percebeu quem não quis, né, cara? Não foi do dia pra noite, né? Na verdade, se você for pensar, a guerra começou, os alemães não tinham absolutamente nada a ver com isso, porque foi morto o herdeiro do trono da Áustria, e a Alemanha entrou na guerra única e exclusivamente por causa de um acordo militar com a Áustria. Foi briga de bar, né? Começou a brigar aí todo mundo levantou pra brigar. A Alemanha não começou a guerra, eles não tinham absolutamente nada a ver com o início da guerra em si, mas já que a Áustria estava na guerra, eles entraram juntos, né? E o Hitler, ele não quis ir para o exército austríaco justamente porque tinha muita mistura. Que não era a Áustria, era a Áustria-Hungria. A Áustria é misturada com os povos eslavos, que o Hitler já não gostava muito. Eslavos, germânicos, judeus, ciganos, tinha de tudo lá. Tinha judeu no exército. Mas no próprio exército alemão também. Sim, muito, sim. Um contingente enorme. E ele conseguiu peticionar para que ele fosse... para que ele servisse o exército da Baviera, não foi isso? Antes da guerra, ele já tinha ido para Munique. Para Munique, exato. Ele tentou se alistar, foi dispensado. Mas quando estourou a guerra, aí... Porra, o cara devia ter realmente o sentimento de rejeição foda, né, cara? Não é exatamente uma lenda, mas a galera associa o Hitler a um cara baixinho, né? Uhum. Só que ele é baixinho pros padrões europeus. Ele não é tão baixinho. Porque nesse exame físico que ele fez pra entrar pro exército, deu que ele tinha 1,73m. Porque aqui seria um cara mediano. Uhum. Mas ele era curvadaço. Não, ele tinha 15 amigos. O mais baixinho tinha 1,93m. É, exato. É o referencial. Aí né, o cara é baixinho, né? Exato. Até quando eu tô colocando lá atrás, eu acho que essa rejeição toda pode ser por causa do bigodinho, sim, cara. Eu podia bater o olho nele e falar, pô, esse bigodinho, o cara não vai pra frente com o bigodão. Ele não tinha bigodinho, tinha um bigodão, ele parecia o Stalin, velho. Ele tinha bigodão de alemão, rapaz. Tinha. Era clássico esse bigode na época. Ele foi comprar. Mas aquele bigodinho, né? que ele botou o bigodinho clássico dele, é um bigodinho da moda na época. Era deixou moda. De ser da moda porque ele passou a usar o bigodinho, né? Mas é o bigodinho de moda. Era de moda. Depois virou moda na pentelhagem, é isso? Die Partei ist Hitler! Die... Mas ele serviu a Primeira Guerra como mensageiro, ele simplesmente ia de lá pra cá levando mensagens. Nossa, merda. Caralho, simplesmente ia de lá pra cá levando mensagem, é foda, né? A Venerd é foda. O cara já tem um complexo de inferioridade inacreditável. Não tô querendo dizer que o cara não fazia... Você foi um merda de um mensageiro. Não era um merda de mensageiro, o cara é importante, o cara ganhou a Cruz de Ferro e o cacete, por bravura. Ele ganhou a Cruz de Ferro porque sobreviveu o ataque de gás. E aí a gente até comentou isso em outro Nerdcast, que na famosíssima Batalha de Somme, onde morreu, caraca, muita gente. É, ele tava de um lado, né, como mensageiro, e do outro lado tava o Tolkien. Embate épico, né, cara? Não, é engraçado como essas coisas se misturam, né? É, o Tolkien perdeu todos os amigos dele, né, nessa batalha. E o Hitler foi ferido na virilha, passou dois... É aquela história, né, que o Hitler podia ter perdido. E ele passou 2 meses no hospital... Voltou pro front e aí, alguns meses depois, ele tomou ataque de gás mostarda na cara e voltou pro hospital. E ficou cego, cacete, durante um tempo. E foi no hospital que ele soube da rendição da Alemanha. E não voltou mais pra guerra, né? É. E o cara pirou foda com isso, né? A Alemanha ter se rendido. E aí, quer dizer, você coloca lá o Tratado de Versalhes, que foi um, né? Quando a gente aprende sobre a Segunda Guerra, né? Na escola, eles falam assim: Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha, tararéu. Todo o povo alemão pirou foda, porque estrategicamente falando, e porque eles viam, porque eles ouviam, a Alemanha tava ganhando a guerra, só que acabou o dinheiro. E eles ficaram naquela de como assim a gente tava ganhando a guerra e perdemos? Eles culparam os políticos, né? Porra, tinha que culpar o tesoureiro, né, cara? É que nem campanha política, né? Uma hora acaba os doadores, pois é, acaba a campanha, o cara não se elege, fudeu. E quem é que foi bode expiatório aí da história toda, que tinha o dinheiro também, né? É claro. E ao final da Primeira Guerra, né, gerou uma série de mudanças na Alemanha, social, politicamente falando, né, que economicamente falando, que vai levar esse quadro que a gente vai conversar mais à frente. Não, né? A Alemanha teve que dar a bunda pra... No Tratado de Versalhes, os caras chegaram, os vitoriosos chegaram na minha mãe, escolheram o que eles gostaram e levaram embora. Uhum. Escolheram as melhores fábricas, as melhores patentes de medicamentos e de tudo que fosse. É, a Alemanha perdeu território. Não, territórios. Mas do território, mais ou menos. Eles perderam o território que eles tinham anexado, porra. Isso, território. Eles perderam fora a Alsácia, perderam parte da Polônia que eles tinham anexado. Aí não perdeu. A Alsácia era um território que já estava em guerra entre a Alemanha e a França há 300 anos, da Guerra Franco-Prussiana de 1800. Porque é um território. Mas não era um território. Mas não era um território, pô, constitucionalmente deles, né? Era uma parada ali em disputa. Não. Eu vou te falar que eles perderam um pouco, hein? Que eu, se sou general, presidente ou quem quer que seja que decida no final da guerra, eu tomava tudo. Eu tomava tudo, meu irmão. Os franceses levaram uma indústria de perderam as colônias, exatamente. Coisa que eles anexaram. Por exemplo, o Jovem Nerd, que é gatuno, vem, toma minha carteira na mão grande e sai com ela. Eu descubro que ele pegou minha carteira, eu vou lá, enfio ele a porrada, pego a carteira de volta e ele vai ficar aqui. Não admitia. Ele perdeu a carteira, velho. Porra, não perdeu a carteira, pô. Die Partei ist Hitler! Die... O Hitler saiu do hospital com esse sentimento também. Fomos traídos pelos políticos, por quem tá no poder, por quem tem o dinheiro, pelos judeus, por sei lá o quê. A Alemanha se fudeu por causa desses caras, porque eu tava no front lutando, me fudendo pela Alemanha e os caras deram essa facada nas nossas costas, né? Continuou no exército, só que ele foi fazer trabalho de inteligência. Aí vai um ponto interessante, que o Tratado de Versalhes limitou o exército alemão, né? Tu colocou regra de quanto que o exército alemão poderia ter de gente, de tudo mais. E por algum motivo, ele conseguiu ficar no exército. Quase ninguém ficou no exército. É, teve que reduzir pra cacete o exército. É, ele sabe, sei lá, por quê ou como ele conseguiu ficar no exército. Porque ele chegou à conclusão também que ele não sabia fazer mais porra nenhuma. O cara tinha uma lábia do cacete. É, e aí, né? aproveitaram ele num setor que ele poderia justamente usar essa lábia dele e tudo mais, né? É, então. Comunicação, ele entrou pra um grupo de estudos que o principal estudo era criar teorias de por que, que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Culpa é de quem? O cara realmente abriu esse grupo de estudos? Foi, porra. Cursos educacionais. Caralho, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, culpa é de quem? É. Quem vamos culpar? A Primeira Guerra não, na época era só a guerra. Eles queriam, na verdade, investigar quem foi que responsável por isso para poder se vingar. Eles queriam, porque a Alemanha foi. Eles consideravam que a Alemanha foi totalmente humilhada. E depois da Primeira Guerra Mundial, isso é importante falar também, cara, a Alemanha, ela mergulhou numa crise sem precedentes na história. Isso claro. É importantíssimo falar aqui pra galera entender o contexto. Mas eu acho que isso é o mínimo, né? Se você perde uma guerra. Porra, caralho, é o mínimo dessa? Que você entra numa crise você fudida, tá, né? Você cara? Tá fudido, exato. A gente lembra da crise, né? A gente ainda se lembra da crise dos anos 80. Tu lembra que você recebeu o salário, você tinha que ir no mercado comprar parada que o dia seguinte teu salário tava desvalorizado. Tu lembra disso? Ninguém aqui recebia salário nos anos 80. Não, mas o Dudu já recebia. Segundo o Facebook, ele nasceu em 68. Ah, o ano que não terminou, né? Aí é. Tem filmagens da Alemanha nessa época, é até curioso, deve ter até no YouTube isso de comentários, tal, que as pessoas iam pros supermercados com carrinhos de dinheiro, porque... É, pô, eu tô reclamando, brother? Pra comprar um pão, cara. Pra comprar um pão. É verdade. Brincadeiras à parte, o que tá querendo dizer é o seguinte, que o marco tava desvalorizando de forma brutal do dia pra noite. É, mas é uma consequência natural de quem perde a guerra, né, cara? O que eu tô dizendo, eu sei que é natural, que eu tô tentando explicar qual era o sentimento do povo alemão. Natural é, só que eles também não gostam disso. Tem uma disso. Minissérie canadense chamada Hitler, Ascensão do Mal. Muito bom esse... É boa. Ela tem, obviamente, como qualquer produção, ela tem seus erros históricos, mas são pequenos, sabe? Mas é coisa de adaptação, de dramatização. É muito boa essa minissérie, em dois capítulos. Dois capítulos? É. É, tipo, não é minissérie. É um filme de... Porra, é, um dois capítulos. É uma minissérie em dois capítulos, não é um filme grande. É um documentário em dois episódios. Não, é minissérie, você, sei lá, pelo menos três, vai. É uma minissérie. Minissérie. Começou e acabou. Dois já é minissérie. Começou e acabou minissérie. É isso aí. Não. Documentário em duas partes. Não é documentário, é dramatizado, como se fosse um filme. Tem uma hora que ele aparece ele mostrando, ele fala assim, ó, o cara pra comprar um pão, ele não tem como carregar o dinheiro que ele precisa pra comprar o pão. Ele faz assim, né? Ele mostra com as mãos. Não tem como o alemão carregar o dinheiro, cara. Não existe espaço. Quem tá fudido, na verdade, é o padeiro, né, cara? Quando ele... Porque se um quiser carregar, o cara vendeu 100 pães, fodeu, né? Exato. Politicamente falando, né, assim, outra coisa que aconteceu depois da Primeira Guerra, né, quer dizer, o Império caiu, né, o Império Alemão caiu e começou a República de Weimar, né, cara? Isso. Foi a República que resistiu até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, os caras também, né, e aí também... Muito a coisa da ditadura, que depois o Hitler, o Reich, o Terceiro Reich, tudo, foi por isso, porque eles culpavam também muitos republicanos, culpavam a República pelo que estava acontecendo também, né? O presidente lá, Hindenburg, não é isso? O Hindenburg foi o último. Uma das coisas que eles queriam fazer, inclusive durante aquele famoso aí, o Punch de Munique, né? Que foi a tentativa de golpe de Estado aí, em 23, que o Partido Nazista tentou, foi restaurar o Reich, né? Que estava na mão dos republicanos. Que eles... Só pra gente entender o porquê depois da ditadura, do Estado ditatorial, porque pra eles a República era, porra, era também um inferno, né? Pra eles a República também tinha que os caras que estavam na República eram os caras responsáveis pela perda. Pela perda, exatamente. Eram os caras que tinham dado a bunda, entendeu? Você entende? É porque hoje em dia, é engraçado falar isso, porque hoje em dia a gente fala, não, mas tem que ser democracia e tal. Na época as pessoas tentaram botar na cabeça das pessoas que até a democracia não era uma boa, por causa de todas essas coisas que estavam aí, né? Cara, mas, pô, parlamento... Isso é de um líder pra botar ordem na casa, né? Esse era o discurso. A democracia de lá não surgiu por uma vontade de ninguém. A democracia surgiu porque fazia parte do acordo de guerra. O Reich acabou. O Kaiser tem que abdicar. Com o Kaiser abdicando, alguém tinha que assumir. Fazia parte do acordo de guerra que alguém que ia assumir não podia ser da linhagem do Kaiser. Então eles decidiram que a República seria o jeito menos traumático de fazer uma continuidade de governo. Só que a República não foi de vontade das pessoas, foi porque eles tomaram na bunda. Die Partei ist Hitler! Die... Quando o Hitler começou a trabalhar na inteligência do exército, eles mandaram o Hitler ficar de olho no Partido dos Trabalhadores, o DAP. O que significa DAP? O que tava rolando naquela época? Como a Alemanha tava numa merda foda, estavam surgindo vários tipos de partidos, com vários tipos de ideias pra resolver o problema da Alemanha. E o exército tava preocupado com essa história, porque o exército tava vendo que ia dar merda. E criou uma inteligência do exército pra ficar monitorando esses partidos pra ver que merda que ia dar. Principalmente o Partido Comunista da Alemanha, que tava surgindo e tava meio que... querendo fazer na Alemanha a mesma coisa que eles fizeram na Rússia. E isso é absolutamente normal, essa preocupação, porque os caras não tinham o menor... não estavam acostumados com a questão de partidos e democracia. Pra eles, não existia o povo. O povo se juntando era sinal de problema, isso, né? Exatamente, sim. O Azaghal perguntou, DAP é Deutsche Arbeiterpartei, né? O Partido dos Trabalhadores Alemão. Você tá falando alemão, Jovem Nerd? Jovem Nerd. Arbeiterpartei. Foi entonação de latim, cara, pra falar alemão. Partei? Então, não é Partei em alemão. Depende da região. Na região dos machos. O JP que fez curso de alemão aí, mais do que eu. É, tu estudou aí na escola austríaca. Ah, mas eu não lembro, desde, sei lá, 10 anos de idade eu não lembro mais nada. Mas aí, esses caras se reuniam em cervejarias e ficavam... Olha aí, muito bom. Melhor que se reunir no fundo da fábrica, na mesa. Exato. Né, pô? É, os caras, excelente, da Partido dos Trabalhadores. Devia ser o que eles falavam no recrutamento. Você vai pro Partido Comunista, fica no fundo da fábrica, vem pro nosso partido ficar na cervejaria. Exato. É como é que eles ganhavam os caras pro partido. O Hitler começou a frequentar as reuniões pra fazer o reporte lá. Pro exército. Filtrado, né? É. Então. O Hitler se infiltrou como se fosse interessado no partido. Exato. Pra poder passar o X9. E assim, pra gente traçar uma linha assim, histórica, como é que tava o bigode dele nesse período? Bigodão. De trabalhador respeitável alemão. De militar. Exatamente, militar. Tom Selleck, bigode Tom Selleck. Isso! O cara começa a frequentar as reuniões e ele começa a se interessar pelo que tá sendo falado ali. Ele realmente... Ele foi só a cagar a regra. Sim. É porque ele era um cara muito apaixonado pelo que ele pregava, né? Persuasivo, apaixonado, extremamente carismático. E a biografia dele fala que ele não era um cara muito inteligente, mas ele tinha essas três características que o Tucano falou aí. Assim, que me desculpem os biógrafos, cara, mas o cara conseguiu alcançar... Chamar o cara de burro é sacanagem. Não, exatamente, chamar o cara... Burro ele não era. É, o cara não era muito inteligente. Mas o que o nego chama de burro, né? Burro, é burro, burro mesmo, assim, tipo, ele não sabia escrever direito, entendeu? Tipo, ele não sabia escrever, ele escreveu um livro. Não sabia. Então, o Mein Kampf, né, que era tá todo cagado, ele tava todo cheio de erro e tal. Não. Quem formatou o Mein Kampf foi o Rudolf Hess, sim, que pra frente conheceu ele. Então, assim, ele era burro nesse sentido, ignorante, entendeu? Cara que não tinha estudo, isso é o que eu quis dizer. Ele não era burro, é diferente, ele não tinha estudo. Ele era iletrado. Iletrado, iletrado. Aí, saquei. Mas olha só. Ele não era um intelectual, tá entendendo? Ele era um cara, sim, que... era mais apaixonado do que um... Mas isso era uma característica de quase todos do Partido Nazista também, né? A maioria absoluta dos membros mais à frente do partido que depois veio a ser o Partido Nazista, eles eram até zoados, de certa forma, por isso. Porque eles eram considerados uma galera meio bronca mesmo. Eles eram um grupo de caras pobres, né, cara, assim. Eles eram classe baixa e classe média no máximo, eles não eram. Nessa época, não tinha elite no início do partido. A gente vê muito o Partido Nazista hoje como um partido extrema direita, mas na época ele era um MST, assim, era um movimento assim de mega popular. Era nacional socialista, ele nasceu como nacional socialista, com os conceitos nacionalismo exacerbado e princípios socialistas, né, que depois... Não, peraí, o Hitler dizia que os bolcheviques, os comunistas, tinham se apropriado da terminologia socialista. Não, que socialismo era outra coisa. Ele não era dos princípios socialistas, ele era do princípio nacionalista da coisa. Ele depois foi afastando a galera que era mais do princípio socialista, como Strasser, como outra galera que ele afastou do partido, não, né? Que ele queria concentrar em certos conceitos. Mas a origem do partido são as ideias nacionalistas e socialistas. Não é bem isso. Sem ser comunista. É socialista sem ser comunista. Existia no partido a vontade de apropriação de bens, entendeu? De apropriação de recursos industriais. Isso existia na origem do partido. É porque, assim, o termo socialista no partido foi introduzido por ele mesmo. Porque foi ele que mudou o nome de DAP para Partido Nacional Socialista. O maior organizador do partido naquele momento era o Strasser, que tinha essa filosofia. É muito difícil a gente conseguir conceituar isso sem ter vivido naquela época. A gente tá vendo porque... com os olhos de hoje uma definição que não é a definição atual da Porque, veja, palavras. Eles eram contra o capitalismo também. Tu já viu isso? Os caras serem contra o comunismo, contra o capitalismo, contra judeu, contra... Eles eram contra tudo. Se aí o governo... Eles eram contra. Contra a democracia. Eles contra mesmo. Eles eram contra. Então é muito difícil a gente conceituar isso, né? Vai ficar meio que no achismo. Mas ficou confuso, porque a gente tava falando que tava investigando isso, o Partido Popular lá, não é então, isso? Então, aí teve um dia que ele conheceu lá o Anton Drexler, que era fazer discursos lá, antissemita, antimarxista, nacionalista, essa porra toda. E aí, no final do discurso do Drexler, levantou um cara, sugeriu que a Baviera deveria se separar da Prússia e se juntar com a Áustria. E o Hitler se levantou pra argumentar contra essa porra. E não resistiu. Foi isso, não resistiu, exato. Tava lá observando, todo dia ele ia lá, tarará, anotava. E aí o cara entrou na conversa. Entrou Porque ele tava de espião ainda. Tava. Mas ele tava interessado pelo que os caras estavam falando. E aí um dia subiu o sangue dele na discussão e ele pá! E aí o Drexler, que ele foi defender esse cara, o Drexler. E quando o Drexler viu isso, ele se aproximou do cara. E aí começou um tete-a-tete lá. Tudo bem, parabéns. Vem sempre aqui. Aí pintou um clima. E aí o Hitler acabou entrando pro partido. E aí ele que sugeriu o nome, depois da mudança, pra Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Mas ele virou espião duplo? Mas o exército não tava querendo destruir o partido. Tá, só querendo saber qual é. Monitorando. Monitorando, exatamente. Mas aí ele virou desertor? Não virou desertor. Não, ele continuou trabalhando pro exército. Só que agora ele fazia parte do partido. Se associou ao partido, exato. Ele voltou um dia e sabe aquele pessoal que vocês mandaram ficar espionando? Eu sei. Então, agora eu faço parte deles. Calma. Ele não tava espionando inimigos, ele tava só de olho. Então não era proibido o cara entrar pro partido. Pra ele participar das reuniões e o caralho, ele teve que se... Não foi na surdina. Ele não chegou um dia, tava espionando e de repente filiou o partido. Ficou atrás do pilar, né? Se olhando. Se vestiu de barman e ficou lá na cervejaria. Pra participar das reuniões, ele se filiou ao partido. E ele começou com uma ideia que era de filiar os caras a partir do número 500. O número da matrícula dele, da filiação dele, era 555. Porque ele falou assim, não, vamos começar o número de matrícula em 500 pra as pessoas acharem que a gente é maior do que realmente é. Olha aí. É o velho truque de aumentar o contador de acesso. É, ele já... Dá reload automático na página, né? Mas, na verdade, esse é o velho truque de você fingir que é maior do que realmente é, né? Sim, verdade. Ah. Funciona. Ainda mais um partido que tava começando, isso é necessário. Bom, e, assim, eu não sei qual era o nível de problemas que ele tinha em escrever, ou se ele era mesmo muito iliterado, ou analfabeto funcional, mas ele sabia falar. Ele não era, falava ele bem era exatamente letrado. O Dudu até conceitou bem. Ele não era intelectual. Sim. Mas ele estudou, foi pra escola e tudo mais. Mas o fato é que em julho de 1921, ele já foi apontado como líder do partido. Então o cara era cativante. Subiu por quê? Cara tinha uma lábia boa. E aí, ele ouviu no partido os discursos antissemitas, nacionalistas, que ele já gostava, e ele, porra, esses caras são da minha turma. E ele começou a fazer os discursos na cervejaria com aquele jeito dele, né, cara? Metendo pau em tudo, metendo a culpa nos judeus. Ele era tipo um Felipe Neto. Puta que pariu, legal. Caralho, tu foi longe agora pra fazer a referência. A galera mais nova não entende, né, cara? Ele era um Felipe Neto. O cara era do partido do contra e reclamava de tudo que ele era. As pessoas mais importantes do partido nesse período eram o Hitler, era o Strasser, que era o cara que tinha uma visão de organização da coisa, que era um cara muito engajado nessa parte que eu tava falando socialista e tudo mais, e era o responsável pela divulgação do partido. Tinha o Röhm, que foi o cara que era o braço militar mesmo da galera nesse período, que mais à frente foi criar a SA, que a gente vai falar. Era o Rosenberg, que era o cara que era mais conservador. intelectual, ele era filósofo e ele que tinha esse conceito antissemita, assim, desenhado, entendeu? Que ia passando pros outros de uma forma mais mostrando, era o intelectual da galera. Era o Rosenberg. E o Franks, que era advogado. Então essa era a cúpula da galera nesse momento. E o partido nessa época era ainda Partido dos Trabalhadores. Não, já tinha virado o Partido Nazista. Ah, já tinha virado o Partido Nazista. É. Foi aí que eles mudaram o nome do partido. Foi aí que eles viraram, é. Então era Partido Nacional Socialista. Trabalhadores da Alemanha. O nazista de Nacional Socialista? É um apelido. Nazi é uma versão de socialista. Uma corruptela. Foi primeiro o termo nazi, primeiro usado pelos adversários, como assim, até uma forma de denegrir aquela galera que tava ali. É porque a sigla em alemão era NSDAP, entendeu? É. National Socialist. Deutsche Arbeiterpartei, exato. E foi nessa época também que surgiu a suástica como símbolo, naquela minissérie que o Jovem Nerd, ou o documentário em dois capítulos que o Jovem Nerd falou. Eu não sei se tá correto, se foi mais... Eles inventaram isso, é uma forma mais maneira. Mas um cara chegou pra ele e mostrou a foto do Lenin. O pôster, né? Era um pôster, porque tinha pôster dele pela cidade inteira, né? Porque os comunistas estavam aparecendo de tudo quanto é lado. Eram grandes rivais deles, né? E aí ele olha, aqui o pôster do Lenin. Olha aí como esse cara é marcante, né? Tem milhões de pessoas seguindo ele. Você olha pra cara dele e você já sabe quem é, porque ele é marcante. Ele tem características marcantes e tal. E ao mesmo tempo, o Mussolini tava ganhando força. E aí veio o negócio do raio Hitler. Vem do raio, o símbolo de botar a mão na frente, assim, o gesto de botar a mão na frente. Era uma saudação a Mussolini, né? É, na verdade, romano. Né? É, romana. Mas que Mussolini trouxe pro partido deles lá, o partido fascista. Uhum. E aí foi que ele olha pra cara dele, vê aquele bigodão, seu Madruga, e pensa, Charlie Chaplin. ele falou que... Deve ter sido esse o brainstorm. Ah, ele tinha que falar que tinha que ter uma marca, né? Se ele ia se tornar um líder, né? E aí ele, tá com a tesoura no bigode. Ele chama de bigode escova de dente, né? Esse é o nome do bigode. O bigode chama escova de dente. Já a depilação é bigode de Hitler mesmo. mas não se enganem, isso era uma moda na época. Muita gente usava esses bigodes, entendeu? Ele acabou com a moda. Ele acabou com a moda, exatamente. A suástica, ele dizia que era o símbolo da superioridade ariana e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, é um símbolo que aparece em várias civilizações no mundo. Não era um negócio hindu? Isso, né? Mas os hindus, né, se acreditavam, inclusive, por isso que fizeram várias expedições ao Tibete, nazistas ao Tibete, se acreditavam que a pátria dos arianos era o Tibete. Por incrível que pareça, assim, os caras descendiam da Atlântida e vinham do Tibete. Então, por isso, esse símbolo hindu, né, que era a suástica, né? Então, veio daí. Eles acreditavam mesmo nisso. E o vermelho era o sangue alemão, né? O branco era a pureza da raça branca. Mas ele inverteu o símbolo, né? Ele inverteu a suástica. Mas ele aparece nos gregos, nos celtas, nos aztecas. Então, justamente por isso, Tocano, que aparece em várias civilizações, que eles acreditavam que esse símbolo era um símbolo que provinha de uma raça primordial. Daí a raça ariana, entendeu? E aí, por isso que eles foram ao Tibete. Agora fudeu, né? Não vai aparecer mais, nunca mais. Civilização nenhuma. Mas uma parada que ele fudeu. Isso faz parte do misticismo nazista, né? Isso era uma tentativa que eles tinham, né? Porque, assim, a Alemanha não tinha uma mitologia própria, né, cara? Então eles tinham essa necessidade de recriar, cara, uma mitologia pra Alemanha. Por isso essa história do Indiana Jones, que nego, mudou, né, pro cinema e tal, mas essa coisa existia mesmo, essa busca por artefatos e indícios até arqueológicos que eles tinham pra tentar provar a pureza da raça, essas coisas todas, entendeu? E partai! Ist Hitler! A SA era o grupo paramilitar do Partido Nazista. Os partidos da Alemanha nessa época tinham o braço intelectual, que eram as pessoas que falavam, e o braço porradeiro, que era quem ia para as passeatas para sentar porrada dos adversários. Exatamente. A SA era o braço porradeiro do Partido Nazista. SA vem de Sturmabteilung. São os Stormtroopers, né? Exatamente, né? Tropa de choque, tropa da tempestade, né, cara? Choque. Sim, mas é de Storm, é de Storm, de, de, de, de tempestade, né? São os Stormtroopers, daí que veio o nome. E eles eram os camisas marrom, né, cara? Eles só usavam aquela farda marrom. E eles saíam na rua dando porrada em comunista, basicamente, né? É, o negócio deles, eles davam porrada nos comunistas e eles seguravam a porrada dos comunistas quando eles estavam fazendo a passada deles. Os comunistas vinham dar porrada neles. Sim, os comunistas, claro. Os comunistas não só apanhavam, os comunistas também batiam. Sim, sim, com certeza. É, porque até é legal, porque o nosso exercício, a gente não tem muito, a gente vive numa outra época, como o Tucano falou, e o nosso exercício da democracia hoje em dia é mais ou menos tranquilo, né? Você vai lá, vota, tem o Senado, isso aqui. Agora, numa época dessa, que era conturbado, né? O parlamento era uma zona do caramba, tinha acabado de subir a República. O que se tinha muito nas ruas de Berlim, nas ruas da Alemanha, de toda a Alemanha, era essas passeatas de milhões de partidos que se enfrentavam e se caiam na porrada. Isso era uma constante que tinha na época, né? Então, você tinha que ter uma... E não existia força militar do governo apropriada pra acabar com essa merda, né, cara? Acho que na verdade os caras apagavam os principais incêndios. Não tinha nem intenção do governo de segurar a parada. O governo simplesmente deixava rolar naquela de foda-se, deixa os caras se matarem, porque a gente tem coisa melhor pra resolver. O Rommel, que foi o cara responsável inicialmente pela SA, era general, ou seja, era um cara com um background militar forte, né? Uhum. A SA era uma organização paramilitar, mas era bem organizada, não era uma zona paramilitar. Eles tinham patentes, eles eram basicamente um mini exército. Era tropa de choque mesmo, que era feita justamente pra isso. A função dela era estar nessas passeatas e enfiar a porrada, né, na galera que tava na frente, né, o que era muito comum. O Himmler começou como membro da SA, né? Porque ele não era aceito em nada muito militar, porque ele era um cara, pô, fisicamente desavantajado, vamos dizer assim. Yeah. Mas ele, como a SA precisava de gente, eles aceitavam qualquer pessoa, né? Ele conseguiu entrar pra SA. E lá dentro que ele foi crescendo. É, e a SA, se tornou uma força, uma tropa forte, e eles começaram essa ideia, e aí, claro, o partido começou a evoluir, Hitler começou a crescer dando partido e tal, então eles começaram assim, essa semente da ideia do golpe de Estado, né? Quem deu uma alavancada violenta na SA foi o Göring, né? Que depois veio a ser o segundo em comando do Hitler e tudo mais, que ele é o cara que fez o nome dele na Primeira Guerra Mundial como aviador. Ele é um herói de guerra, ele é o da top primeira 7 guerra. Aviador da Primeira Guerra, então o cara, quando ele entrou no partido, foi assim, um herói de guerra se tá se unindo no exatamente, partido. Exatamente, ele não deu aquele prestígio que o partido precisava. E ele foi capaz também, além disso, ele foi capaz de organizar a SA, de dar uma alavancada de gente, de estrutura militar pra parada, né? Die Partei ist Hitler Sieg! O putsch da cervejaria, né, o golpe. Foi uma tentativa de golpe do Hitler pra subir ao poder. Fiasco, né? Foi um fiasco. Aconteceu em 1923. Golpe de Estado que começa na cervejaria não pode dar certo. Isso é uma coisa do universo. Então, tentaram derrubar o Gustav von Kahr, que era governante. Eles iam tomar o governo da Baviera. Isso. E o von Kahr, ele foi fazer um discurso pra 3 mil pessoas dentro da cervejaria. E foi lá que começou. O Hitler foi com 600 SA armados e fechou a cervejaria, cercou a cervejaria, entrou lá dando tiro no teto, falando que começou a Revolução Nacional e que o governo tava caindo, o governo da Baviera, o governo de Berlim tava deposto. Ele entrou lá, bateu no balcão, pá! Quem manda aqui sou eu. Começou a revolução, porra! O shopping! Então ele prendeu essa galera toda lá dentro e durante... Foi de noite, no dia 8 de novembro de 1923, e o golpe se estendeu só até a tarde do dia seguinte. Quando passou o efeito do álcool. Aí o Hitler vê que entrou, a galera invadiu, vira pro cervejeiro e fala, putz. Por isso eu... Que putz, dá certo. Cervejaria. Puta que pariu! Ai, meu Deus. Bom, eles tentaram marchar, né, até o... Mas não deu porque eles tinham que parar toda hora pra mijar, né, cara? Ou eles tentaram marchar até o prédio governamental lá, não foi? Foi do Palácio de Governo, só que eles foram emboscados numa esquina e tomaram porrada da polícia e foi tomando engano. Tomaram tiro, morreu gente pra caralho, morreu nazista, pra tudo quanto é lado. E o Hitler fugiu, diz que ele pensou em se matar e o caralho, porque, né, foi uma merda. Mais uma vez, parece que ele tentou, não deu certo. O Hitler tem um caráter muito parecido com o do Cafu. O quê? Cafu. Cafu fez 7 peneiras, não passou, cara. Até conseguir entrar no São Paulo e foi pra seleção brasileira, olha só. Que... Realmente. Que adendo, hein? É, o cara conseguiu comparar o Hitler e o Cafu, cara. Tá de parabéns. E o Felipe Neto, né, cara? Agora, eu não sei se a gente vai ser processado pelo Cafu ou pela fatia do Hitler. Die Partei ist Hitler! Ele foi preso, né? Acabou preso. É. E aí que o bicho começa a pegar, né? Ele foi preso, foi acusado de alta traição, assim, o crime, o pior crime possível, né? E só que acontece que quando o cara foi a julgamento, ele usou essa porra pra fazer os discursos malucos dele. Ele mesmo queria se defender, ele mesmo fez uma porrada de discurso. Sim, fez uma porrada de discurso acusando o governo atual de serem os verdadeiros traidores por causa do Tratado de Versalhes, Primeira Guerra, o caralho, era bunda pra todo mundo e tal. E o cara foi conquistando todo mundo, inclusive os juízes que estavam julgando ele. Então ele era um Saruman, né, cara? Não podia deixar o cara falar. Exatamente. Né? É, mas ele não foi inocentado, ele ficou preso. Não, ele então, só não levou a pena de morte. Exato. Não. O juiz deu a menor pena que podia dar pra ele, papai, era assim. Ele ficou 8 meses preso, era pra ele ter sido executado, cara. Calma, ele foi condenado a 5 anos. Sim. Ah. Ele passou 6 meses só preso. Não, 8. 8 meses preso, mas ele foi condenado a 5 anos. Sim, mas porra, isso contra a pena de morte, né, cara? Com certeza. E foi nesse período que ele ficou preso que ele escreveu aí o Mein Kampf, o livro famoso dele. Na verdade, é só a primeira parte, né? Porque o Mein Kampf são duas partes. São dois livros separados. É uma minissérie. É uma minissérie. São duas partes, são dois livros separados que foram juntados num só. Exato. E aí o Rudolf Hess é que, né, terminou a parada. O que você acredita aí foi que Mein Kampf nessa época era uma coleção de anotações, né, escritas assim, tipo, em caderno, de terceira categoria e tal, e que depois foi formatado isso, né? Na verdade, ele foi editado como uma biografia, a primeira parte, né? Mein Kampf significa Minha Luta. Isso. A primeira parte. A segunda parte já não fala tanto dele, fala mais do que ele pensa. Isso aí. Do pan-eslavismo, do judaísmo internacional, que ele falava que era um plano, um complô mundial dos judeus de todos os países pra destruir o mundo. Eu li, mas faz muito tempo esse livro, foi acho que em 2000 ou 2001. E, porra, eu lembro de ter lido e falar assim, caralho, como é que nego caía nessa historinha, brother? Uhum. Porque ele fala, os conceitos que ele usa são muito primários e muito, sei lá, você lê sem analisar o contexto, uma coisa ridícula. Mas, cara, ele é o cara da lábia e falava que nem o que eu ouvi na época. Pois é. Ele falava que todo mundo já falava, só que... Mas, cara, eu não preciso sair muito longe, não. Outro dia eu tava vendo, aí mesmo na internet, no YouTube, umas paradas do Fernando Collor. Olha só, em 89. Bota pra você ver os discursos dele. Era muito doido, cara. Tu olha hoje em dia e fala... Cara, tem 20 anos, porra. Tá, agora tu imagina a situação da Alemanha, né, cara? O livro foi publicado em 2 volumes e vendeu mais de 200 mil cópias entre 1925 e 32. E depois que ele se tornou realmente líder da Alemanha, em 33 vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então, esse livro serviu pra catapultar a popularidade do Hitler. E o copyright hoje em dia pertence ao governo da Baviera. É sério? Já vai cair porque vai fazer 70 anos que o Hitler morreu. Cai pra domínio público. E aí qualquer um vai poder publicar Mein Kampf feliz, né? Com ele preso, o partido nazista foi basicamente... Foi dissolvido quase, né? Ele teve que reconstruir o partido todo quando ele saiu. Depois da confusão, o partido meio acabou. Acabou na porrada, debaixo de porrada. O partido que tentou dar um golpe de Estado, caralho, né? Caraca, é que nem o cara chegar no Bacarense, dar um tiro pro alto e falar que é revolução no Brasil. Foi mais ou menos assim, a cerveja mesmo. O cara queria tomar o poder com 600 trogloditas, velho. O Strasser conseguiu manter uma parte do partido mais ao norte e tal, mas de um modo geral o partido acabou. Mas isso tudo que vocês falaram, né, e não, novamente, não, assim, justificando nada, né, foi o Alexandre que falou que o cara conquistou os juízes, né, cara, com o discurso dele. Pra você ver, né, como tal era a situação de desespero do povo alemão, sem saber o que fazer politicamente, economicamente. Mas logo a seguir, Dudu, o panorama muda. Começa a entrar dinheiro na Alemanha. Logo a seguir disso. Começa a entrar dinheiro. Os americanos começam a botar muita grana na Alemanha. Os bancos americanos. Com que intuito? Porque eles viram uma oportunidade de fazer dinheiro, entendeu? Com a reconstrução da Alemanha. Era um mercado que, pô, enorme. Pra produtos e pra tudo mais, entendeu? Então os bancos alemães meteram, os americanos meteram grana, E como, vamos dizer, garantia para a grana que eles estavam metendo, eles pegaram coisas de infraestrutura, tipo o sistema de ferrovia, indústrias, isso tudo foi dado como garantia a grana que eles estavam colocando lá dentro. Quando Hitler sai da prisão, ele leva um bom tempo não só reorganizando o partido, mas quando esperando um novo momento de colocar as ideias, eles vão. Porque naquele momento não cabia mais, porque tava em prosperidade, entendeu? Não, você tem toda a razão, JP. Mas apesar disso, o sentimento de revanchismo em relação à Primeira Guerra Mundial era ainda muito... Sistema de revanchismo vai até o ponto de começa a entrar dinheiro no bolso. Quando começou a entrar dinheiro no bolso, o sentimento de revanchismo fica em segundo plano, bicho. Sim, mas existia muito isso ainda lá. Tanto era assim, né, que a partir daí, o que aconteceu foi que o Hitler começou a carreira política legal dele, né, e foi até ser eleito chanceler e até os... E não tinha mais nenhum clima de golpe de Estado, porque a coisa estava indo bem. Exatamente, isso. A participação do partido no plano político alemão era ínfima. Eles tinham lá, sei lá, pô... Era ridículo. 1% das cadeiras no parlamento, alguma coisa assim, né? Depois cresceu. Porque quando é que volta a crescer? Volta a crescer quando vem a grande depressão nos Estados Unidos, a crise, a explosão de Wall Street. Porque aí os bancos americanos não tinham mais dinheiro para colocar na Alemanha e, ao contrário, começaram a tentar resgatar o que puderam, botaram lá, entendeu? Então aí foi a merda voltou numa proporção ainda maior. O Hitler estava determinado, depois de tudo, a chegar ao poder de forma legal, né? Como a gente mencionou, né? Como ele era cidadão austríaco, ele não poderia chegar ao poder na Alemanha dessa forma. Então, em 1925, ele oficialmente renunciou à cidadania austríaca. E ele não conseguiu a cidadania alemã. Então ele ficou sem pátria. Até 1932, ficou 7 anos sem pátria. Sem passaporte. Sem não podia ir pra Disney. Ele tava fudido. Se ele ficasse desempregado, ele virava anarquista, né? Mas como é que a pessoa consegue, assim, renunciar à pátria? Ela só fala e pronto, valeu? Não, você tem que falar 3 vezes. Cara, deve ter uma forma formal de você fazer isso. Mandar uma carta pro ministro da Manda uma carta pro ministro. E aí, mas ele só conseguiu em 32 ser cidadão de Brunswick, graças a um ministro que era do partido, né? Graças a um torneio de boliche que ele ganhou lá. Aí ele conseguiu a cidadania alemã, né, finalmente. E ele concorreu já em 1932 às eleições presidenciais contra o Hindenburg. Perdeu. É, o Hindenburg, ele foi o último presidente, né, da República Weimar. Mas você já tá falando de um período de 32 que já é depois da Grande Depressão, depois que a crise econômica voltou a pegar forte, né? Depois de 1929, todo mundo fudido de novo. O mundo inteiro. Aí os comunistas começaram a crescer, porque é crise de novo, e com o crescimento dos comunistas de um lado, o partido nazista vieram na do outro. Exatamente. Porque o pessoal tinha medo dos comunistas. Eles cresciam, na verdade, não é tanto pelo mérito deles em si, mas pelo mérito de que eles davam porrada em comunistas. É, mas eles tinham o discurso e tinham os conceitos pra melhorar a Alemanha. E pra importante foi a presença do Goebbels, Joseph Goebbels, que era o responsável pela propaganda do partido. Eles afastaram o Strasser, que era o antigo cara dessa função, e botaram o Goebbels pra fazer isso. E o Goebbels era um cara que se formou em literatura e tal, mas ele entrou por esse lado do comercial, vamos dizer assim. Pra ele, o que importava era o resultado final de uma propaganda, de uma campanha qualquer. E ele entendeu também como é que as mídias estavam funcionando naquela época. Ele começou a usar o rádio... ele era bom, cara. Ele começou a usar o rádio, começou a usar o cinema como forma de propaganda das ideias deles, né? Você vê no período nazista, aqueles filmes, né? Pô, não se usava o cinema pra esse tipo de coisa. Se fosse hoje em dia, ele ia usar o Twitter. Ele usava o Twitter também. Tem uma frase sobre o Goebbels que é marcante na publicidade, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Uhum. É o George Constance também falava isso. Ele baniu a propaganda na Alemanha. Hoje em dia, propaganda é o que o Gibbons fazia, não é um... É, exatamente. E a propaganda, a gente tem ideia, assim, dessa coisa da rádio, televisão e tal, e não era só isso, né, cara? Você vê, tinha outros fatores que também são essenciais nessa coisa da propaganda. Por exemplo, você é um cara ferrado, que tá desempregado, não tem nada, porra, tá pra baixo e tal. Cara, eles criaram símbolos, né, estandartes, uniformes, tudo isso aí, cara, seduzia muitas pessoas, né, cara? Essas coisas assim. Então, você, o cara, o garoto tal, que juventude hitlerista. O visual todo deles foi criado pra ser grandeza. O cara passa de um moleque de rua pra um cara que tem uma... que usa um uniforme foda e tem, sabe, tudo aquilo ali. Tudo isso também é importante falar. Faz parte da propaganda também, né, cara? Tá aí o nosso publicitário tucano pra dizer propaganda é conteúdo mais forma, né? Aí você chega na propaganda. Ele tinha os dois, o Goebbels. Ele tinha como comunicar e os conceitos que ele estava comunicando, que eram do partido, né? Como você mesmo disse, ele também tinha uma visão de mídia, né? Que é conteúdo, forma e mais meio. Porque ele não foi para os meios tradicionais. E com isso foram tendo várias eleições parlamentares. E tem um gráfico aí, né? Você pode procurar na internet. Tem um gráfico que mostra a evolução dos assentos, né? Que o Partido Nacional Socialista, né, pode ser nazista, foi ganhando com essas coisas. Essas novas eleições. A cada eleição eles aumentando o número de representantes. Exato. E ganharam muito apoio do exército, e agora entra o exército também, é importante falar isso, e muito apoio, como a gente tava falando, da galera que tinha grana, dos industriais, né, cara? Os americanos começaram a tentar reaver o investimento, aquilo que eu tava falando. E aí os empresários industriais, pô, eu não vou citar o nome de empresa, porque senão vai ser foda, né? Mas ele começou a trabalhar com os caras, né? A botar a grana no, pra começar a financiar o partido. O partido ia proteger o parque industrial deles. Vocês falaram de símbolo e tal, não sei o que. Eu lembrei que o nome do parlamento alemão é hashtag, né? Isso. E o símbolo era o jogo da velha. Achei que fosse águia, né? Não, hashtag. O símbolo era águia. Ah, tá. Puxa, foi muito sutil, né? Essa aí. Caraca. Até eu caí, maluco. Mas por que os industriais estavam apoiando tanto o Partido Nazista? Você tem alguma dúvida? Porque, porra, o comunismo tava ali do lado, maluco. O Partido Comunista é muito perigoso. Porra, e aí nem começou a crescer vertiginosamente, né? Nesse momento, o Hitler já tinha expelido do partido a galera que tinha esse viés mais socialista, que eu falei lá atrás, né? O Strasser, o próprio Röhm, né? Que depois ele vai matar e tal, não sei o quê. Ele já tinha afastado essa galera e as ideias dele. O Goebbels, eu li não sei onde isso, que o Goebbels, o primeiro contato que ele teve com o Hitler não foi positivo. E o Goebbels tinha essa visão do socialismo, de apropriação de empresas e de bens e tudo mais. O Hitler depois convenceu ele a ficar só no outro lado. E aí o Goebbels virou o mais leal dos seguidores do Hitler e tal. Você mencionou o Röhm aí, né, líder da SA. A gente falou da queda da SA e que ele foi morto e tal, mas isso aconteceu em 1934, depois que o Hitler já estava no poder, né? Isso só pra botar na timeline, né? Que a gente falou da criação da SS antes. A SA ainda existia nessa época. A SA foi perdendo o prestígio dela dentro do partido, mas eles não podiam fazer nada contra os caras da SA diretamente. Ia queimar eles necessariamente. Então eles foram tirando o prestígio dos caras e botando eles meio de escanteio. E o Röhm percebeu que eles estavam sendo jogados pra escanteio. Então começou meio uma disputa do partido. Começou a tentar minar o Hitler, a base política do Hitler. E o Hitler vai crescendo, né? Ele vai cada vez mais popular, o partido cresce. Já tava com 1,75. Nessa época. Um dos industriais que apoiou ele mais foi o dono da ThyssenKrupp, que depois se arrependeu e mudou pra Suíça. Eram duas empresas diferentes na época. Da Thyssen, na verdade. É. Essa galera botou grana no Hitler, e aí tem um episódio curioso também desse período, que o partido vai crescendo e ele chega num ponto que ele ganha, sei lá, 35% das cadeiras lá do parlamento. E no mesmo ano tem uma outra eleição, e o número cai. O que Neguinho analisa dessa queda é que foi o seguinte, foi uma galera que votou nesse momento ali dos 35, que depois de votar viu, ih, caraca, esses caras são porra, barra pesada demais, muito mais além do que, né, aí recuaram, aí, menos, uma galera menos, que recuou. E os empresários viram isso também, né, que alguns, pelo menos, viram isso também, que porra, esse cara aí vai ser uma merda por um outro lado, né, quem tinha um pouquinho mais de visão conseguiu enxergar que ia ser uma merda por um outro lado que não o que ele, o princípio, queria combater. E aí recuaram de grana também. Eles estavam fugindo dos comunistas e botaram uma coisa muito pior do outro lado. Pois é. Die Partei ist Hitler! Die... Como é que ele virou chanceler? Rolou uma dança das cadeiras ali. É, ele tava fazendo uma movimentação muito forte em torno do nome dele e tudo mais, e popular, entendeu? E o governo, o Hindenburg, que foi eleito presidente, ele não tinha um partido em si. Ele era um candidato independente. É que ele tinha um prestígio muito grande com a população. Primeira guerra, não sei o que lá. Ele foi eleito, mas ele não tinha base nenhuma de governo no parlamento. Ele não tinha como passar as paradas dele. Por isso mesmo, o Hindenburg procurou o Hitler pra fazer uma aliança. Aí ele chamou o Hitler com dois objetivos. Um era trazer uma base política pra ele no parlamento, juntar o partido nazista com outro lá, agora que eu já não me lembro que ele conseguiu costurar também, e aí ter uma maioria na Câmara. E o outro era que, pô, pra tentar controlar. Ele achou, ele e a turma dele, achou que trazendo o Hitler pra junto deles, ele ia tentar controlar toda essa parte de rebelião que tinha no negócio em torno do nome do Hitler, entendeu? Eles acharam que iam conseguir abafar um pouquinho esse negócio, dando ocupação pro cara, dando um pouquinho do gosto de poder pro cara. Lembrando que o Hitler tinha disputado as eleições presidenciais contra o Hindenburg, foi pra dois turnos, foi em dois turnos a eleição, Hitler ficou em segundo lugar nos dois turnos, então mostrando que ele era um cara forte, perdeu, mas era um cara fortíssimo. E ele tinha uma base de um partido que o Hindenburg não tinha, né? Vale lembrar que o Hindenburg já tava velho pra caramba, tava quase morrendo, assim. E, assim, o que a gente não sabe é que no Brasil a gente tem o presidente, né? Então, assim, essa figura do chanceler, que tem alguns países, é como primeiro-ministro. Quer dizer, o presidente, ele meio que governa pro povo. O primeiro-ministro, chanceler, no caso aí, ele é o cara responsável por governar o parlamento. Então, essa que foi a... Pode fazer analogia ao Guerra dos Tronos, que tinha o rei e tinha a mão do rei, né? A mão do rei, exatamente. E no Brasil, a gente tem uma figura parecida que é o ministro da Casa Civil, que é pra fazer isso. Mas em alguns outros países acontece assim, né? E tem uma foto famosíssima. Se você procurar no Google Hitler Hindenburg, tem uma foto do Hitler baixinho, entre aspas, que o Hindenburg é um monstro, com aquele capacete germânico Prussiano, né? E cheio de medalhas e tal. E o Hitler tá, tipo, apertando a mão dele de cabeça baixa, sabe? Em reverência, sabe? Eu acho que essa foto é da própria nomeação do... Nomeação, do... né? Exato. Mas é uma foto estranha porque a gente tá acostumado a ver o Hitler como líder supremo e tal, tararé, não baixa a cabeça pra ninguém. E tá ali o Hindenburg, esse monstro prussiano, cheio de medalhas e tal, e o cara tá, o sabe... O Hindenburg é um baixo... herói de guerra. O Hitler naquela hora jamais ficaria maior do que ele, né? Isso do Hitler não aceitar a aliança é uma coisa que ele faz sentido com o que ele já escrevia no Mein Kampf muito tempo antes. Tem um trecho que ele fala assim: o forte é mais forte sozinho, que era pra falar que ele não deveria fazer aliança com ninguém. Ou pense que nem ele, ou segue sua vida. É, e aí ele vê esses números, essa queda de cadeiras no parlamento e tudo mais, e eles entendem, a galera do partido entende, que aquele era um momento de tomada de poder de fato, entendeu? Eles iam usar a nomeação do Hitler como chanceler pra botar a mão no poder pra sempre, né? A ideia deles era essa, botar a mão no poder de vez e pra sempre. Aquele era o momento. E aí uma série de acontecimentos vieram pra que ele pudesse fazer isso. E o principal foi o incêndio no parlamento, né? Isso, no hashtag, cara, que foi um ponto de virada pro Hitler total, cara. Só que a partir de agora é hashtag, sério. Só um dos episódios mais conturbados da história. Ninguém sabe quem que incendiou o parlamento. A história oficial diz que foram os comunistas que incendiaram. Exatamente. O parlamento, o hashtag, pegou fogo. Rapidão, todo mundo começou a colocar a culpa nos comunistas. Foram os comunistas que querem acabar com a Alemanha, não sei o que, não sei o que. E mandaram prender mais de 4 mil membros do Partido Comunista, detonaram, acabaram os comunistas, e isso deu uma força inacreditável pro Partido Nazista, sabe? Eles conseguiram colocar dentro da cabeça das pessoas, incutir as pessoas, sabe? Aquele negócio do medo, sabe? A guerra, o terror, essa porra e tal. Poder do cagaço. Poder do cagaço, exatamente. A importância maior é essa, exatamente. O presidente ficou cagado. Ficou cagado com tudo que o Hitler e os nazistas falaram pra ele, que ia acontecer, que aquilo era o princípio de uma nova revolução igual teve na Rússia. E tudo mais, o cara todos ficou cagado. Eles viram a Revolução da Rússia muito próxima ali deles. Então todos eles tinham um cagaço gigante. Eles usaram aquilo, ó, isso aqui é o começo da merda, entendeu? Se a gente não tomar ação agora, vai dar merda. E o cara ficou cagado. E aí eles conseguiram passar um ato de lei que dava poder irrestrito ao chanceler, ao Hitler, que ele não precisava mais do Congresso pra fazer o que ele queria. Ele tinha o poder na mão dele. Exatamente, enfim, isso aí. É... A galera ficou com medo, né, cara? E aí provou esses poderes extraordinários ao Hitler. E aí ele começou a governar praticamente como como um ditador, né? Totalmente autoritário, né? E aí começou, né? Todo o terror, né? As SS ganharam muito poder, né? A polícia política foi instaurada, a Gestapo também, né? Pra... Qualquer jornal que fosse contra eles era fechado, a galera. Exatamente, aí começou justamente que começa todo início de governo ditador. Isso. A oposição começa a sumir. A oposição, né? tem que ser eliminada. Eliminada, exato. Aí ele manda matar o Rom, o líder da SA. É, né? Chamada Noite das Longas Facas, né? Até o governador lá da Baviera, que eles tentaram dar o golpe, então ele morreu nessa noite também, né? Essa galera começou a morrer, começou a sumir e. Quando o Hindenburg morreu, cara, o cara tinha tantos poderes que, whatever, não vai ter mais eleição não, meu irmão. Die Partei ist Hitler! E aí que tem essa polêmica, se foram, quem foi que botou fogo, se foram o próprio partido nazista que botou fogo pra criminar os comunistas poder fazer isso. Isso é polêmico. É o que se acha, né, em geral, é polêmico, que foram os próprios nazistas que tocaram fogo. Eu, o JP, costumo achar que as coisas acontecem, em vez de se criar uma situação dessa, sempre deixa a ponta solta e alguém sempre acaba revelando. Fala merda, exato. Alguém sempre dá com, pô, fala demais. Eu acredito sempre mais em alguém que aproveita as oportunidades. Teve aquele Sim. maluco lá que depois assumiu a culpa do... Esqueci o nome do cara agora. Que assumiu a culpa e tudo mais. E o cara tinha um histórico de pirotecnia, de botar fogo no lugar de ser arruaceiro. Eu acho que os caras podem ter aproveitado uma maluquice dessa e usá-lo pra benefício próprio, entendeu? É pra mim é mais factível esse tipo de coisa. Mas anos mais tarde, o Göring veio meio que assumir que foi obra dele, mas... Ele falou isso? Em Nuremberg, o Göring nega. Pode ter sido uma galhofada dele, mas há relatos de pessoas que dizem que o Göring abriu a boca e falou que foi massagista, ele. É o massagista dele que falava isso. Sério mesmo? Massagista? O quê? Sério? O massagista foi o biógrafo dele, né? Depois do seu... Caraca! Acredito se quiser. O Hindenburg, cara, nessa foto que você falou com o Hitler, ele parece um ligre, brother. Parece um quê? O ligre é uma mistura de tigre com leão. Ele vira um bicho mongol gigante, brother. Sério, isso, digita aí. Tem o Ligre e o Tigreão. Ligre? É. Você tá maluco, cara? Não, o que ele tá falando? Não, ele tá falando sério. Não clica nessa porra desse link aí. É um titab inacreditável, cara. Com a morte do Hindenburg, o poder dele tá consolidado completamente. E ele passa a ser o ditador que os alemães queriam, mas... A morte do Hindenburg, ele se declara Führer e Leader da Alemanha, ele cria um carro que não existia e basicamente ele se torna ditador. Tinha mais uma palavra do dicionário alemão. Tirou a palavra Führer. A palavra Führer, eles usam um sinônimo para Führer, não é mais claro. A palavra Führer. Acho que o mais importante é a gente mostrar como ele conseguiu isso legalmente, cara. Então não foi do nada, não foi do inferno. E com uma galera sinistra em volta dele, né, cara? Puta merda. Juntou-se uma turma. É uma turminha do terror, né, cara? É porque se você simplesmente colocar os caras com um bando de filho da puta, é muito simplista, né? Porque dentro ali da galera tinha de tudo. Tinha, pô, os caras que eram ambiciosos pra caceta, como o Göring, por exemplo. Tinha a galera que tinha esse sentimento que o Dudu falou muito de mágoa e de, né, de ódio dentro deles. O Himmler expressa muito bem essa galera, né? Tinha a galera loucaça também. O Goebbels era loucaço, né? Estilo pica-pau, assim, de soprar a língua de sogra, mandar bandeirinha. O cara era loucaço, né, cara? Tem razão, é totalmente assim, mas eu digo uma coisa aqui, claro, que eu acho que ali, né, eu acho que o idealista mesmo só existia um, que era o Himmler. Tem isso pra mim. O resto ali, cara, era, porra, um bando de oportunistas, né, acho que ladrões. Não, mas o Hitler era idealista também. Até a página 15, cara. Assim, até a página 15. A questão judaica. Göring. Göring é o maior corruptor da Alemanha, o maior ladrão. Então acho que esse cara... Estava preocupado. O que eles queriam não era porque o judeu era inferior. Esses caras, estou dizendo, a cúpula. Não era por causa disso. É porque os caras queriam a grana dos judeus, cara. Era claro, isso. Claro, o Göring. Então eles precisavam de dinheiro, cara. Eles precisavam de dinheiro, assim, do judeu rico. Ele precisava de dinheiro do judeu pobre, mão de obra escrava. Então acho que esses caras Goering, então acho que esse cara vai pensar, porque é sub-raça, o cara tá nem aí, maluco, entendeu? De todos eles, o Goering era o menos antissemita, inclusive ele ajudou vários judeus a fugir da Alemanha. Não, é. Sério? Ele ajudou vários, só que ele levava a grana dos caras, entendeu? Ah, tá. Ele levava suborno dos caras pra facilitar a fuga da Alemanha. E ele, inclusive, era contra a guerra, contra a Inglaterra. Ele era contra, porque ele sabia que uma guerra naquela proporção que o Hitler queria e tudo mais, ia foder o nível de vida dele, ele ia perder a bocada. De alguma forma, ele ia perder a bocada, entendeu? Ele era contra. Ele queria aproveitar. O negócio dele era aproveitar o poder. Ele queria expandir o território alemão para onde interessava economicamente. Ele conseguiu diplomaticamente anexar a Áustria. Ele foi fundamental em anexar a Áustria. Sem luta, né? Ele era a favor de invadir a Polônia, de certa forma, não naquele momento. A invasão da Polônia é curiosa porque o Hitler queria. A Polônia era um caso específico. Essa galera odiava os poloneses, bro. Eles achavam os poloneses sub-raça. É mesmo, isso aí. E era plano do Himmler exterminar os poloneses também. E foi feito, né, de certa forma. Pô, toda a elite polonesa foi morta, né? Os eslavos pro Hitler, em geral, né? Pro Hitler, a Polônia era importante, estrategicamente, pra evitar um bloqueio naval que a Inglaterra pudesse fazer contra eles. Era uma forma de escapar pra União Soviética. Tanto é que nos pactos que eles fizeram antes da guerra com a União Soviética, eles meio que, por baixo do pano, já tinham até dividido a Polônia entre eles, entendeu? Era fato consumado que eles iam invadir a Polônia. A Inglaterra bancou, entendeu? Eles sabiam que se invadisse a Polônia ia dar merda grande. Então a Inglaterra bancou e fizeram um pacto de que a Inglaterra garantia a soberania da Polônia. E quando o Hitler decidiu, eles vieram com o plano de invasão da Polônia, o Goering falou, não vai que vai dar merda. Mas só que aí tinha um outro cara, que era o ministro das Relações Exteriores, que era o Von Ribbentrop, sei lá, alguma coisa acho assim. Acho que é Papen. Eu acho que o Papen era um outro cara. Enfim, esse cara, ele meio que garantiu pro Hitler, baseado nas conversas dele, de idas na Inglaterra, ele garantiu, ó, a Inglaterra não vai ter peito de ir contra agora, pode invadir, entendeu? E aí, quando a Inglaterra dá o ultimato, dizendo que agora é guerra, né, não, que não ia aceitar aquela invasão, ele vira pra esse cara e fala, e agora, meu irmão? Pô, tu me mandou ir pra lá, e agora? O que a gente vai fazer? Porque eles não estavam preparados ainda pra extensão da guerra. A galera nunca acredita que a Inglaterra vai entrar na porradaria, não. Né? E eu não lembro de uma situação que eles não entraram, velho. Pois é. Não, e o Hitler, como eu sempre falo, que a gente vê, fala de Hitler, eu sempre falo que ele era um cara crédulo pra caralho, né, cara? O cara falou pra ele, ó, vai fundo que a Inglaterra não vai entrar, e ele acreditou no malandro e foi. Né? Não, mas olha só, vamos lembrar que desde 1933 eles já estavam se armando, né? A Alemanha saiu da Liga das Nações, saiu da Conferência de Desarmamento Mundial. Tipo assim, olha o departamento de vai dar merda aí, gritando, né, cara? Diretamente eles estavam comprando arma pra cacete. Estavam aumentando o efetivo do exército deles pra cacete, então eles estavam realmente se armando a olhos vistos. Inclusive a gente já falou isso em outro Nerdcast, né, que eu dei até os números de número de avião que aumentou, tanques. Uhum. O Tratado de Versalhes limitou as condições que o exército alemão podia ter. Eles conseguiram quebrar isso aos pouquinhos, até com a ajuda da União Soviética. A União Soviética começou a treinar grupos militares alemães pra fazer deles um regimento militar mesmo. Porque a União Soviética, como no final da Primeira Guerra eles recuaram, eles não foram até o fim, eles não levaram muitos benefícios do Tratado de Versalhes. Então, como eles estavam também isolados economicamente, eles viram na Alemanha um mercado pra eles de importação, exportação de produtos e tudo mais, né? Conseguiram estabelecer uma relação comercial com essa Alemanha do Hitler, e uma das condições que Hitler colocou é que eles iam ajudar a formar o exército alemão. Então, quando Hitler realmente rompe com a Liga das Nações, o exército dele já estava mais ou menos formado por causa disso. É, e outra coisa que, para aumentar o efetivo militar, né, a gente já falou isso também em outros Nerdcasts, mas vale falar, né, bom, a SS, a gente já falou da SS, né, e a SS tinha um braço armado, né, que é a Waffen-SS. Então, qual é a diferença da Waffen-SS pro exército, por exemplo? O exército alemão, o exército nacional, só entra alemão, né? A Waffen-SS não era o exército alemão, era uma tropa paramilitar. Então, onde eles invadiam, invadiam Holanda, invadiam Tchecoslováquia, assimilou toda essa galera, Waffen-SS, e transformou num outro exército dentro do exército. Então, o plano da Alemanha de ocupação, tá? Eles não tinham gente para ocupar o que eles acabaram invadindo. Mas o plano de ocupação deles envolvia o extermínio da população local. Extermínio dos poloneses, extermínio de boa parte das etnias eslavas. Depende de onde, né? Quem ia ser exterminado era até um motivo de disputa entre a galera ali top, né? Alguns queriam ir mais além, outros menos. Especialmente com a galera eslava. Tinha-se divergência. É. Mas o Hitler colocou que ele esperava que pelo menos 30 milhões de eslavos fossem exterminados, né? Porque eles queriam aumentar a área de produção agrícola, não sei o quê, e de terras da Alemanha para poder suportar estruturalmente o... Não ficou muito longe disso, né? Não ficou muito longe, não. Porque o que morreu de russo nessa guerra... Die Partei ist Hitler! Mas é impressionante, cara. Esse cara nunca escondeu o antissemitismo dele, o nacionalismo dele, os modos dele agir e lidar com os problemas da Alemanha, que ele considerava problemas da Alemanha, né? Foi claro, o Hitler cresceu às vistas claras como ele era. Não escondeu nada. O cara não chegou, virou líder e pronto, agora virou o demônio. Ele sempre foi assim e ele sempre teve apoio popular. Ele só cresceu por causa de apoio popular. Por isso que a gente fala, cara, a gente tem que ficar muito atento, porque não é questão de pacto com o diabo nem nada. Esses caras surgem toda hora, cara. Esses caras querem fazer limpeza étnica e tal. A gente teve o cara aí, o Luzerzik, né? Slobodan, que tentou fazer uma limpeza étnica agora, cara, no finalzinho do século XX. Tentou não, fez. Fez, né? O Saddam Hussein, quando atacou os curdos, era nesse naipe mesmo. Exato. Então, quer dizer, o Hitler foi um cara que... Ele não escondeu nada, cara. O cara tava ali, quando o cara rompeu com a Liga das Nações, que se armou, todo mundo vendo o cara se armando, todo mundo sabia que ia dar uma merda inacreditável, né, cara? Tava todo mundo esperando a merda. Foi aquele jogo que ninguém tava vendo que ia dar merda, mas ninguém queria dar o primeiro passo. Tava esperando ver exato, que ninguém ia né? fazer. E os planos eram muito claros, estavam escritos lá atrás os planos de ocupação, inclusive o da União Soviética, porque apesar do pacto que eles fizeram, sempre foi ideia do Hitler invadir a Rússia. Sempre. Era vista por Hitler como o celeiro de agricultura que ele precisava. Não, e lembrando que eles eram arqui-inimigos dos comunistas, né, cara? Então o comunismo era uma ameaça grandíssima para a Alemanha, né? Essa discussão que o Alexandre colocou aí, ela é interessante e importante, porque o problema, como você bem falou, não é só o Hitler, é o ser humano, né, cara? Sim, esse é um exato. problema sério, e esse é o alerta que a gente precisa fazer. Você falou do Milosevic, o Hitler, ele falava que todas as revoluções eram raciais, né? Eu não concordo com ele nesse ponto, mas tem uma coisa interessante, né? Agora, há 15 anos atrás, acontecia isso. Os caras eram vizinhos, sei lá, um é cristão, o outro é islâmico e tal. Aí estoura uma revolução, o nego fala no negócio de limpeza étnica. Tem relatos, cara, da Bósnia, coisa de 15 anos atrás, nego que era vizinho, entra na casa do maluco, mata, corta a cabeça. Matando, sabe, de uma coisa assim, é de uma ferocidade. Mesma coisa. Até que ponto o ser humano que não esclarecido é capaz de fazer uma barbaridade dessa, cara? Chegar, bater a porta do vizinho e, porra, degolar o cara, né? Por causa de um gatilho étnico, né, cara? Isso é. E além disso, o poder de mobilizar a massa, né? Porque existe essa natureza do ser humano que você tá falando. Mas existe também o poder de manipulação da massa, porque o Goebbels, pô, tem um discurso dele que ele fala, pô, não existe clima de guerra entre o povo alemão, mas a gente vai fazer existir esse clima de guerra. Clima de guerra, entendeu? Eles só tiveram esse poder porque deixaram. Esse poder foi dado pra eles. Vocês porque não queriam roubaram. Que eles tivessem esse poder, né? Foi a humanidade que criou Hitler, cara. Esse cara poderia ter sido só um artista fracassado, puto da vida. A humanidade não. A Alemanha que criou, né? Não, cara, mas é a humanidade, não tá dentro da... Poderia acontecer em qualquer lugar, é isso que é importante exato, falar também. Exatamente, não é só a Alemanha. Como só não aconteceu nos Estados Unidos, porque eles têm um regime, porra, democrático, porque poderia ter acontecido com o Lyndon Johnson, por exemplo, poderia ter acontecido com o Bush em outra época, entendeu? Isso que é importante falar também. Por isso também a gente, porra, o alemão, não sei o que tal, não, também não é só isso, né, cara? Tem que tomar muito cuidado, é a humanidade, é o ser humano. O ser ser humano, o ser humano é ruim por inteiro, cara. Em todo lugar o ser humano é ruim. Agora tem que ter as condições pra isso aflorar, né? Tem que ter uma condição pra ajudar. Eu tenho essa teoria também, que a maldade é inerente ao ser humano. A gente vive segurando as pontas pra não cometer maldade, porque sabe que é maldade. Você percebe isso quando você bota o ser humano em grupos. Quando você bota o ser humano em grupos, onde o grupo passa a agir como uma entidade só, onde cada pessoa não vai levar a culpa pelos seus atos, você repara que os grupos fazem as maiores barbaridades. Torcida de futebol. Exato. Não tem culpa, porque é o grupo que agiu, o cara se vê livre das amarras sociais, e você vê a merda que sai. O Stallone falou isso numa entrevista sobre Rambo 4. Perguntaram, né, por que um filme tão violento, não sei o que, ele falou assim, cara, o estado natural da humanidade é esse, sabe? É tá em guerra, é ser violento, segregar, limpeza étnica, o que seja. A gente tem que fazer um esforço descomunal para não seguir o padrão. De ser civilizado é um esforço. Inclusive, um dos conceitos do Hitler era o conceito de guerra constante, que ele nunca pararia a guerra, porque a guerra era importante para manter o povo em estado de alerta, o povo buscando evolução. Olha o nosso George Orwell aí. George Orwell, exatamente. Aproveitaram isso, que é uma beleza. Exatamente. Quero fazer a recomendação de um filme sensacional para entender isso. É obrigatório, chamado A Onda. O filme é sensacional e, assim, ele é um experimento, né, que uma escola faz. Eu não vou contar o filme. Na verdade, mais pessoa faz. É, e aí é basicamente a ascensão de um grupo que poderia ser visto, não exatamente mas poderia ser visto como neonazista, e tem os elementos lá, engraçado, tem até os elementos lá, tem um cara que seria tipo Himmler, que era um merda, né, um cara que, um magricelo, e o cara que se agarra àquela ideologia, porque o cara não tem outro jeito de crescer, ele não tem como você bem falou, Himmler não poderia fazer parte do exército. Então, o filme é, porra, é obrigatório, A Onda. Não deixa, é o filme alemão. Na verdade, tem vários estudos desse tipo de coisa de comportamento humano, de dar o poder para um grupo e deixar o outro subjugado a esse grupo. Exato. E sempre dá merda. Sempre dá merda. Sempre dá merda. Sempre, cara. É impressionante. Isso, pra mim, comprova a minha teoria de que não é o poder que corrompe o homem. Pra mim, é o homem que corrompe o poder. O homem que corrompe o poder? É, a gente já comentou isso. Isso é uma verdade. Cara, a gente fode tudo, cara.